Filho de Narciso, o reflexo que a sociedade precisa. Com o Nuno Pires, Rafael Videira, Carlos Geria e Marco Paulette. You will not be able to stay home, brother. Olá, sejam muito bem-vindos ao Espelho de Narciso. O Espelho de Narciso é o reflexo que a sociedade precisa. E para refletir durante uma hora, estou aqui eu, Nuno Pires, Marco Paulette. Olá. Carlos Geria e Rafael Videira. Sejam muito bem-vindos. Podem encontrar-nos, antes de mais, no Facebook. Procurem por Espelho de Narciso. Podem também ouvir-nos no iTunes, na Rádio Universidade de Coimbra, em 107.9. Ou em todo o mundo, via RUC.fm, à segunda-feira, 10 horas da noite, aqui estamos nós. Vamos começar por falar de coisas que me têm acontecido, pode ser? Pode. Tu não pode, porquê? Então, não. Vocês parecem... Esta casa é tua. Quase. Então, eu fui no outro dia ao hospital. Oh, fazer o quê? Fui lá, em trabalho. Era terça-feira. A que horas é que foi isso? Fui lá em trabalho. Só para saber. A que horas é que foi de manhã? Mas porquê? Já foi assim a chegar ao final. Ah, porque ele também lá estava. Deixem o homem falar! Peço desculpa, diz lá. E o que é que aconteceu? Eu vi, parece que a ala de psiquiatria passou para a entrada do hospital. Porquê? Porque aquilo era só pessoal assim, variado. És tão de judge, Nuno. E então, o que é que eu vi? Dois senhores, portanto, com a farda do hospital, farda de paciente. Paciente. Pronto, estavam os dois a fumar e então estavam a fazer piscinas a andar de um lado para o outro na entrada, a ouvir, deixa-me ver se me lembro. Estavam a ouvir Scorpions. Os dois? Os dois. Um deles ia a chilar, tipo a dançar mesmo. Estava a sentir mesmo a curtir a cena. Scorpions. E então, sempre que passava uma senhora, ele dizia boa noite. Ela não respondia e ele, boa noite! E ela não respondia, mas já se estava a sentir intimidada, incomodada. Ele, boa noite! E ela, ai, boa noite! E depois seguiam a andar. Portanto, eu só queria um boa noite, man. Mas ele tinha assim um olhar muito... E então... Parecia a Geria. Curiosamente, quando eu agarro no meu carro para arrancar, o gajo vem bater-me à janela e eu fiquei assim, vou abrir um bocadinho. Abri e ele disse-me assim, olha lá, tu não me podes dar boleia, é só até ali à portaria. E eu, pá, não posso, tenho o carro cheio. E ele estava a olhar para o carro vazio, pronto, eu vou a pé. E foi isto que se passou. Boa sorte aí com você. Mas foi num hospital psiquiátrico ou foi? Não, foi no normal. Foi num hospital normal. Então, mas tu o que é que estavas a fazer no hospital na terça-feira, Jeria? Pois é, Jeria, tu ficaste muito interessado em saber. Estava ao viscópio, porque tinha andado lá para as pessoas. Quer dizer, boa noite! Boa noite! Isso curiosamente. Não era Scorpion, estávamos a ver. Não. Curiosamente, eu na altura arrependi-me. Porque eu ri mentalmente daquilo. Estavam dois senhores amputados numa perna. Os dois numa cadeira de rodas. Os dois amputados? Sim, a fumar. Ia dizer, boa noite! Não. Estavam a fumar e à conversa. Só que o que é que aconteceu? A meter o cotezito. Um estava amputado na direita. E o outro na esquerda. E o outro na esquerda. Oh, então, eles lado a lado faziam duas pernas. E eu assim, mas espera aí, ali ia faltar qualquer coisa. Estás a ver? Se eles se abraçarem, podem levantar-se e andar por esse lado. Irmãos siameses, só que tiveram a ser cortados. Estava um sobre uma perna. Pode ter sido isso. E pronto, foi isto que me aconteceu durante esta semana. Foi uma boa terça-feira. Então. Foi uma boa terça-feira. Foi ótima. Eu não passei da entrada para dentro, agora imaginem. Tu, Rafael, olha, pois é, o Rafael, já agora que direcionei a conversa, quando é que nós tiramos aquelas granadas e aqueles rockets lá na minha garagem? Precisas do espaço? Preciso, vou começar a fazer cerveja artesanal, a ver se nós tiramos aquilo lá. Não sei, tenho que despachar material. Aquele alicate que usámos para cortar a rede também, não é meu, eu não gosto de ter lá a ferramenta que não é minha. Olha, tu apagas as coordenadas do GPS. Eu não sei se vocês sabem, mas já não há vossa procura em Espanha. Quem? Não posso. Não, não sei. São bem burros, estão todos aqui. Espanha, entendi. Espanha porquê? Acho que aquilo está estragado. Está. Aquilo apanhou umidade. Apanhou umidade e não funciona. O retilho. Por acaso eu tentei matar uns pardais com uma e aquilo não soltou. Não. Opa, mas vocês têm que bater com um prego na parte de trás, aquilo assim. Pá! Como é se fazia no fazia antigamente nos no, cuidadamente. Mas está. É capaz de resultar. Pá, eu só sei que dei 60 euros para um Rocket e mais ali ter ido o fogo de artifício da Rainha Santa, porque aquilo não portanto, faz. Por esse preço, que é que tu querias? Ou o fogo da madeira também. Ou o fogo da madeira, meu. É disse para pôres aquilo numa banheira de arroz. É pá, eu confiei e a fiquei a arder com 100 euros. E aí, olha, pronto, se vocês é que sabem, andam à vossa procura em Espanha. Olha, pede o livro de reclamações. Pronto, antes em Espanha... Foi o que uma senhora de lavagem de carros na altura do fórum me disse quando um iPod desapareceu do carro. A sério? Pois tu tens histórias com isso, tens uma história. A minha esposa na altura, ainda apenas namorada, tinha o meu iPod no carro, bastante caro na altura, e decidiu confiar. Não, vou pôr o carro a lavar e vou lá deixar tudo. Desapareceu o iPod e outras coisas, mas o iPod é que era meu, portanto isso é que me interessa. E eu fui lá e a senhora disse: aqui ninguém roubou nada, aqui ninguém roubou nada. E eu, não, foi aquele rapazito que atendeu, portanto eu sei que foi ele. E ele olhar assim, muito assim, meio a sorrir, tipo culpado. E aqui ninguém roubou nada. E efetivamente preenchi então a reclamação no livro de reclamações. E o que é que ganhaste com isso? Zero. Nada. Uma carta a dizer que, isso não é do nosso âmbito, terá de contactar as autoridades. Mas isso é um bom método. Onde é que tu vais levar o carro que eu vou lá dizer que tinha lá um iPod? Agora, não, para já é que ele já fechou, portanto, provavelmente houve outras pessoas a queixarem-se do mesmo. Olha, mas já fechou. Já fechou. Já fechou. Era aquela no fórum, que era de Coimbra. Já sei. Porque senão instalávamos uma câmara no carro, mas eles depois roubavam a câmara. E roubavam a câmara, não ficavas com o quê? Com nada. Olha o meu GoPro! Já posso ir para a água. E eles não roubarem o carro, tu chegares lá e eles. Qual carro? Qual carro? Aqui ninguém lava carro. Eu não lavo um carro há dois meses. Então isto está para fechar. Ai, você não sabe. Isto está para fechar. E depois a matrícula pendurada na parede. Era aquele vai. Há muitos carros iguais. Esta matrícula, já vi em 4 carros. Nós, numa conversa anterior, falámos, estávamos a falar de mecânicos, mas não falámos de um assunto muito importante, que é, será que os mecânicos hoje em dia ainda continuam a ter aqueles calendários sexy? Tem. Das meninas. Tem. Aquilo deve ser, quando vês um calendário daqueles, sabes que o mecânico é bom. Ou não. Ou não. Mas para lá, numa altura de igualdade... Igualdade? Isso não chegou lá. Igualdade. Peço desculpa, eu sou imigrante. Equality? Será que também tem de ter um de homens com bombeiros e assim? Não, filho, estás muito enganado. É só gajas seminuas em cima de motas. Sim, sim, sim. Mas sim, pelo que consta, há uns bombeiros também seminuas, mas isso é só para. Pois não é para os mecânicos. Pois não é para os mecânicos. Não, isso ainda não chegou aos mecânicos. É para alguns, está por baixo das gajas. Olha que se eu abrisse uma oficina, metia também uns gajos assim de. Todos chorudos. Não é? Então... Todos coisas? Sim. Todos sarabões? Faltos mangalhos. Exatamente. Com acho que. Mangalhões olhos. As clientes também merecem. Exatamente, as clientes, os homossexuais, os pansexuais. Já não vês tanto, os mecânicos agora estão mais. Pensei que ia falar, já não vês tanto os homossexuais. Não, antigamente os mecânicos eram uma espécie de uma garagem toda podre e o caneco, era tipo. E agora já arrega. O chão está limpinho. Agora aquilo é tudo limpinho. E tal. Usam luvas. Pois é. É verdade. Já não há mecânicos como antigamente. Por isso esses calendários. Olha, graças a Deus, que vem-me roubar o dinheiro e há conta dessas porquê. Portanto. Desculpa, Nuno. É engraçado quando diziam que eram. Isto é rápido. Depois do carro já lá está, quando lá o ias buscar. Opa, isto é uma complicação. Opa, tipo comprar um carro novo. Basicamente. Comprar um carro novo. Amigo, já vem a caminho. Já vem a já está encomendado, são 15 euros. Também era só para o escape. Não, opa, deve ser um carro novo. Deve ser. Carro novo. Tivemos de trocar tudo. Pá, mas é um carro novo, atenção. É um carro cuidado! Novo. Vem do Dubai, vem da África do Sul, aquilo é novo. Pá. Vem dos dois sítios. Sim. E a terceira parte vem da Alemanha. Vem no condutor marítimo, separado em três, ou aquilo é uma maravilha. Muito mas, bem. A quanto é que vocês estão a vender as granadas? Pá? Já, não sei. 15 euros, acho. Era... Opa, se comprares 4, levas aquilo a 50. Não é? Sim. É, está bem. Okay. Foi isso que falámos. Assim como assim não funciona. Pá, ou, não, mas só aquilo... um pisa-papel bonito. E eu experimentei aquilo da pesca, uhum. Resulta, meu. É? Apanho carpas? Um pulseiro de peixe. Nem precisaste de... Nada, já esticou. Pum! Houve, brutal, meu. Entrei na água, fico à pulseirada. Há chigãs, barbos, lá com a rede. Adoro os chigãs, pá. Eu orientei. Plástico. Se eu tivesse um filho, chamava de chigãs. Hoje não seja por isso, vamos já tratar. Vamos já fazer-te um filho. Anda cá, chigã! Chiga Manuel. Chiga Manuel. Tu te imaginas a gritar o nome dele quando ele estiver a jogar a bola isso e for a hora de jantar. Na escola que ele vinha fazer bullying com ele, já viste que era. Não, acho que ele passava bem. Ele ia ser o patrão lá na escola. Não, eu por acaso orientei duas granadas a um colega meu que ele faz furações para o furo. D'água? Sim, e aquilo dá-lhe um jeito para começar a abrir o buraco. Isso é muito bom. Mas pronto, eu interrompi o Rafael de. Interrompi, não. Fiz esta pergunta porque tomei uma precisar de espaço lá em casa. Tá bem, mas de resto, esta semaninha correu-te bem? Correu muito bem. E então, o que é que andaste a fazer? Pá, eu assisti à cena que prova que o karma existe. Opa! Vinha, pá, porque acontecem sempre cenas com carros. E vinha a descer a Elísio de Moura, aqui em Coimbra. Para quem não sabe, é uma avenida. É pique. Pá, e à minha frente vinha um gajo que estava sempre a cuspir para fora do carro. Opa, mas é que cada carreta, o gajo devia ter qualquer coisa na garganta e está a deitar fora. Pá, e quer tivesse um carro ao lado ou não, o gajo a cuspir para fora. Sim. Pá, eu cheguei lá abaixo aos semáforos e eu queria ir para a esquerda. E eu vou pôr ao lado do gajo assim, mas se o gajo me cospe para o carro, vou-me chatear. Pá, e o gajo efetivamente cospe, mas já tinha fechado o vidro, cuspiu o vidro todo. A sério? Muito bom. Pá, adora. Karma. Espetáculo. Eu pensava que o karma ia-te lixar a ti. Mas, não, mas eu sou um bom menino. O que já me aconteceu é aquele pessoal que atira tudo pela janela fora. Yeah. Não sei se vocês já repararam. Então não. Água, sacos do continente, cheio de material. Há uma cena que é habitual, mas que me irrita imenso, que é as piriscas. Sim. Eu já tive para fazer sinais de luz a um gajo que à minha frente mandou. Não vale a pena. É que parece. É capaz de ter. É que à noite, quando mandam, aquilo parece fogo de artifício no chão. E quando bate no chão, exatamente. Agora não. Eu tive um colega meu que acabou com a namorada e meteu tudo num saco de lixo e foi para uma rotunda e tirou aquilo tudo da rotunda. Portanto, lá está. Fotografias e roupa, tudo. Tudo! Rotunda. Mas na rotunda. Não sei, não é o ciclo da vida. Exato. Se calhar ele viu passar lá todos os dias e estás a ver? Está ali. Foi nesta. Foi nesta. Por falar nisso, eu quando tirei a carta, isto já há uns 10 anos. Há uns 10 anos atrás. A primeira coisa que eu fiz foi atravessar uma rotunda de um lado ao outro. Vem no código. Está lá a dizer que é. Primeira coisa que se faz. E às 6 da manhã saquei um peão na ponte. Como deve ser. Eu assim, isto está pouco animado, não há carros no tabuleiro, porque eram 6 da manhã. Vão para o contrário nisto. Por que não sacar um peão no meio da ponte? Claro. E pronto, nada me impediu de o fazer. Correu bem? Correu bem. Pronto. Portanto, a época que eu tive para morrer num acidente de viação por ser parvo, já passou. Pronto, então, está lá atrás. Estás lixado amanhã, só por causa disso. Mas às vezes um gajo tipo para o cérebro também numa. A ti para-te muito cérebro. Muitas vezes, pá, eu vinha de carro, estás a ver assim numa curva apertada e assim. E se eu fizer ali um peão naquela curva que parece aquelas curvas para a rally, o que é que acontece? Vamos ver. Merda. Pá, isto é vira logo, fica o carro virado. Não, o carro virou uma série de vezes, estás a ver? E bateu no passeio e só não acaba do carro por sorte. E eu acredito que o gerido não deste cabo do carro. O que é no teu conceito de dar aquele cabo do carro? Se bateste no passeio, ele depois daquilo estava a andar. Eu depois continuei a andar, só parei 2 km depois e saí para ver se estava tudo bem ou não. Era só óleo pela estrada. Com a gente em brasa. Completamente. Eu acredito que o gerido tenha chegado nesse dia a casa e tenha dito: o que é que riscou a gente? Pá! Que risco é aquele? Onde é que foi aquilo? Estava arriscado. Pois acredito. Mas já com o carro novo ainda era o Polozita, tio? Não, era o Polo. Ah, caralho, esse carro abençoado. O meu pai fervia muito a cabeça no trânsito. Portanto, se houvesse um gajo a fazer-lhe uma afronta, o que é que queres, pá? Em português. O meu pai das duas uma. ou começava a tirar o cinto para abrir a porta, estás a ver? E o outro gajo arrancava. Eu pensei que fosse o cinto para bater no gajo. Ah, não, não, não. Era melhor. Isso é que era lindo. Ou então ia acelerar atrás do gajo, picado com ele, a dizer. E eu. O meu pai não. O meu pai era esse. Eu apanhei grandes traumas com o pai no trânsito. Ele me estar ali ao pé de Portugal Canitos, estava uma rotunda, e estava um senhor à nossa frente e o gajo estava para levar à escola. E o senhor deixa de descair um bocadinho o carro e bate na carrinha do meu pai e diz que foi o meu pai que lhe bateu. E eu saio imediatamente da carrinha com um ar tipo, não, vamos resolver isto de uma maneira completamente amigável. Bate-lhe no vidro, ele mete o vidro para baixo e espeta-lhe uma maçolha direta na boca. Um banano. E vem para a carrinha, mete o cinto e ficou. E o homem ficou assustado e arrancou. E eu sempre pensei que fosse assim que se resolvesse as coisas. Mas muito bem. Claramente resulta. Resulta porque ele foi sem mãe, o teu pai não teve sentido. Nenhuma. Ouvidos 15 minutos desta emissão do Espelho de Narciso, aqui estamos nós. Vamos agora ouvir música Matthew Dear Moda Final Blues e nós já voltamos. Até já. I'll be Final Blues para Matthew Dear, o dono da Ghostly International, a passar por aqui nesta emissão do Espelho de Narciso. Espelho de Narciso que agora, para além de um programa de rádio, é também um podcast da loja do iTunes. Passem por lá, encontrem-nos, façam críticas positivas. E negativas também. Se fizerem negativas, está tudo bem, não há problema. Vamos aí a casa, partimos isso tudo. Assim e temos mesmo, armamento lá na garagem do Nuno. Lembrem-se das granadas, temos que as desocupar. Tancos. Vejam lá. Temos que arrebentar com aquilo, não é? Exatamente. Tancos. Eu realmente, quando meti no mapa, aquilo não estava a encontrar bem. Que tanques não. Apareceu tão panzer. Exato. Casas. Depois o que o Rafael me disse, trouxe um mapa daqueles de papel ainda. A antiga, que antiga, uma Repsol e compraste daquilo. Exatamente. Mas como é que vocês tiraram aquilo tudo? Não foi só num dia? De lá? Sim. Um carrinho de mão. Levei a trotinete do meu pai e depois aquelas coisas de carregar as botijas do gás. Isso e foi a mandar lá para dentro. Tá, fácil. Trigo limpo. Roubar granadas. Fácil. Eles só souberam agora. Pelo amor da santa. Nós já lá fomos há 3 meses. E quantas vezes lá fui eu sozinho? Sozinho. Ficar cenas. Sozinho com um carro. Tu com 2-3 granadas debaixo do braço. Tu... E uma nas cuecas. Tanta coisa mesmo. E uma nas cuecas. E uma nas cuecas. Andas sempre. Para fazer volume. Pois não. Não, com o Geria não precisa, tem um sardão. Tem, o Geria. Sardo. Sardo do Geria. Vocês já não sei para falar nisso e eu qualquer dia eu tenho que mostrar aqui o sardo. Por exemplo, se vais pôr na mesa e vai fazer. Pum! Se o Geria fosse japonês e fizesse filmes porno, tinham que tapar metade da televisão. Pixelizar aquilo tudo. Pixelizar metade da televisão. Pixelizar. O dele é tão grande que tem batimento cardíaco. Exatamente. É o próprio. Tem coração. De vez em quando até suspira assim. É um menino. É um autêntico menino. Muito bem. Geria, o que é que tu andaste a fazer esta semana? O que é que tu notaste esta semana? Epá, mais o que é que eu notei? Esta semana, semana passada. Teve semana muito calor. Pá, e eu passei assim alguns bocados de tarde nas panadas. E tavas mas tu serves à mesa? Não, por acaso. Estavas lá sentado? Estava lá sentado. Mas com soltura. Com soltura. Eu não vi tudo aquilo. Com soltura é tão bom. Não, estava lá sentado. E foi. E então, das várias pessoas que lá passavam, toda a gente pedia um café higiênico. E um copo com gelo e depois mostravam café num copo com café gelo. Quente. Como é que isso se chama? Certo. É um. Eu pensei logo assim: o Nuno Pires, certeza que pede faz este tipo isto. De coisas, pá. Não, eu faço uma coisa muito mais inteligente. Estás a ver? Mas é quase conciso. Conta-me tudo. Todas as pessoas que têm café e que querem poupar no gelo, façam o seguinte: agarrem 10 chávenas e coloquem-nas na arca. É muito mais simples. E depois tiram o café. Não, mas as pessoas gostam de estar a chucharem no gelo, pá. Sim. Gostam de fazer aquelas coisas. Ah, isto é tão refrescante. E depois vão falar para ti com sim, o cubo ou com o gelo. É. Eu gosto é daqueles que perdem um tempão a tentar trincar o gelo. Sim, tentar partilo. Trinca muito gelo. Há pessoal que trinca muito gelo. Exato. Ora, isto é uma frase para uma t-shirt. Vou pôr isso no Facebook. Eu gosto de trincar gelo. Gosto de vou conversar. Tu adoras granizados. Para mim tudo sim. Começou e se tiver, pá, vamos falar disto, já falámos disto várias vezes. Mas ok, se estiver no calipo e for à pressa, tiver que me despachar por alguma razão, tem que trincar no calipo. 2-3 trincar. Ah, maluco. Sim. Mas gostas de Coca-Cola ou morango? É um bocado perigoso, porque o meu irmão tinha uns cubos de gelo que eram de vidro. Então partiram os dentes todos. Não, nós fazíamos sempre quando ia alguém, pronto, não tinha lá a casa, ele punha sempre aquilo no copo do whisky da pessoa e estava sempre a pessoa sempre a abanar aquilo e eles nunca dormiam. Até partir o copo. Eu imagino se fosse alguém que gostasse de roer aquilo, né? Tipo, morria. Tipo, não tinha aqui logo isto. Era só sangue. Sem mandar, pois, é verdade. Engolir, agora que estás a falar nisso, lembras-me. Como é que se chamavam aqueles brindes que vinham nas batatas fritas? Tazos? Não. Ou depois disso ou antes disso. Eram uns bonequinhos de plástico. Eu lembro-me do nome. E havia assim uns. Eu ainda tinha assim em casa, pá. Aos nossos ouvintes, se algum de vocês estiver. estiver por aí e se lembrar do nome destas pequenas figuras, vamos chamar figuras porque aquilo eram figuras, mandem-nos mensagem para o Facebook, procurem Espelho de Narciso. Há lá uma banda, não é nesse, carreguem metam um gosto, pá. Metam um gosto na banda também, também dois, e mandem-nos mensagem para nós. Mas isso pois do... é, a possibilidade que isto nos abre, desculpa lá, de estarmos no iTunes é os brasileiros e Palop, e Palop que está emigrado também, tá... nos poderem ouvir, nos poderem ouvir. E falarem connosco, digam-nos coisas. Nunca sabe quando é que nós não direcionamos alguma temática pós-Palop ou para. Mas que bonecos eram esses? Pá. Opa, não, eram uns bonequitos que até uns brilhavam no escuro e tudo. Exatamente. Pequenininhos. Eu tinha. Não me lembro disso. Eu tinha. Era os Tazos e eu tinha um porta-Tazos profissional. Também. Profissional. É. Preto, com uma preto. Coisa para pôr à cintura. Exatamente. Ah, está. E tinha aquele cheio de Tazos. Tá, chegava à escola, que aquilo dizia. Que patrão. Profissional, é. Que patrão. Profissional, compreendes? Nós éramos bosses. Éramos bad. Falaste agora nessa bolsa remete-me logo para aquela bolsa de meter no cinto. Opa. Para pôr o telemóvel. O meu pai tinha isso. Todo o homem de meia idade tinha isso. E alguns ainda têm. Muito redugado isso. E dava muito jeito. E um... hoje em dia também. Mas está. Mas está certo. Está certo. Quando está eu certo. Digo bem uma coisa, é porque é teu. Sim, sim. É porque teu. Sabe e uma só coisa? Não tem porque é gozado. Agora que estamos aqui neste tirá-la, pronto. Ambiente. É melhor. Estamos agora aqui neste ambiente quente de verão e das duas uma, ou fui eu que deixei de ir à praia com mais frequência e deixei isso. De os ver, ou então corpo. Eles começaram a desaparecer, que eram os marroquinos a vender rebarbadoras e tapetes, man. Tapetes e estátuas de madeira de girafas. É verdade. Será, esses gajos acabaram? Não, mas aqui que na zona foram para sim, pá, mas no Algarve ainda se vê. Mas o que é que passou para a cabeça vender girafas na praia? Agora eles andam tipo com 20 chapéus. Também tinha todo isso. Também tinha. Eu lembro-me que houve um que andava com. Parecia um tapetezão enorme, mas afinal ele desdobrava aquilo no areal e eram brincos e colares e pulseiras. Sim. Pois. Mas esses das barbadoras não era tanto da praia. Os das barbadoras andavam. Exatamente. Sim, também vi isso. Que era assim. Curiosamente, aquilo não funcionava durante muito tempo. Mas eu lembro-me do tempo das trotinetes, em que os gajos eram eles que. As trotinetes, o mercado das trotinetes começou com os marroquinos. Tinham um monopólio. Eles é que tinham um monopólio das trotinetes. E eu lembro-me de ter uma que tinha a roda atrás quadrada, tanto travar a descer a serventia da minha casa. Depois, o meu pai, mais tarde, numa feira popular, foi para aqueles caminhões que estão assim abertos e depois têm tralha, peluche, televisões e trotinetes elétricas, em que tu compravas, era uma espécie de um sorteio, aquilo. É. Sai sem prémio. E, sim, sai sem prémio. E felizmente o meu pai conseguiu sacar uma trotinete elétrica. Fiquei independente. Eles enganaram-se. Senti-me muito independente. Foste para a Espanha. Pedi ir onde eu queria, pensava eu. Pensei que tivesse chafado daquelas carrinhas com esses peluches todos, mas depois tinhas que acertar numa tirazinha de papel com uma pressão de ar. Ah, mas havia uns gajos que eles não eram sérios, que eram nas latas para elas virarem. Só que uma delas tinha lá coisas dentro. Sim. E um dia caí no... a falar de feira popular, é isso? Estamos a falar. Podemos falar dessa temática dessa também. E uma vez eu pedi ao miudito, que era um miudito, claro, e eu senti-me à vontade para o fazer, eu assim, agarra lá nessa lata sai sabor e traz cá para eu ver. E o gajo não trouxe. Não trouxe. Dizia que claro. Não. Estava sempre porque a dizer não. Que não. E eu, claro, olha, obrigado. A propósito de feiras populares, porquê que os gajos que são donos dos carrinhos de choque ficam muito chateados se a gente mandar uma catarefada por trás no carrinho de choque? E por menos como dizer aquilo como se fosse um Seat Ibiza. E depois um gajo choca com o dedo e tu estás a fazer, cara. Tu costumas conduzir o Seat Ibiza no capô com o pé no chão. E quando vira o van todo, ando para trás. Ando para trás, exatamente. Isso é uma maneira fantástica. Pá, eu adoro e aquela cagança naquela cara de olha para mim andar. E eles quando estão a estacionar os carros, sim, né? É ali a virar aquilo de uma só vez. Ah, fazem já muitos anos, pá. Pois notas. Eu lembro-me na altura, como o irmão, de minarmos as fichas. Portanto, nós íamos lá num dia trazíamos uma ficha para casa e faziam e abríamos-lhe um buraco e metíamos um cordel que era para aquilo dar, até eles notarem, claro. Isso está a arriscar. Houve uma vez que tivemos que sair assim já em passo de fugida. Isso aconteceu. É uma descarga de tareia. E uma vez andei no canguru do humor com o meu pai. Ainda. Olha que bela forma de começar no livro. E fez jus ao nome. Foi espetacular, porque primeiro aquilo tinha espaço para três pessoas, éramos dois. Então tinha folga de um lado. Então aquilo começou aos saltos e eu sou do pai. E aquilo demorou para aí 20 minutos e eu só me ri durante 20 minutos seguidos. Ah, não, minto. E também entrei no. Meltes? No... Já dizes, deixa o tiozinho no ar. Pelo amor de Deus, meu. Agora, estragaste não. Agora a história. Não, diz lá. Vamos ouvir música, estamos a meio deste a programa. Meio. Espelho de Narciso, vamos ficar com Kate Lebon. Love is not love. Olha, love faz sentido. Ficamos com o cliffhanger então. com love e not love nesse carrossel do amor. No carrossel. Um canguru. Do amor. Um canguru casamenteiro. Lebon com Love is Not Love e ficámos a saber então que amor não é amor. Olha, isso agora é que disseste tudo. É pá, mas eu estou em pulgas para saber o que é que aconteceu com o pai do Marco. Ah, sim, exatamente. E o meu pai entrava também no. Aquilo não era bem um comboio fantasma, tinhas que entrar a pé, tipo uma cena. Uma cena assustadora. Sim, para meter medo. Era a casa. E então, fantasma, o primeiro meu pai não estava. Não era comboio, era casa. Não, sim, é isso, é a casa assombrada. Era a casa assombrada, exatamente. E o meu pai não estava a achar grande piada aquilo, disse: está bem, vai. E eu lá meti no meio daquilo e saí. Uhum. E depois quando saí notava que estava boa da gente à porta, mas não estava um papel para entrar. E eu começo a ouvir que tinha um PA. Sim. Que ouvia-se tudo que estava a dizer lá dentro. Certo. Pessoas assim, ó Marco! Ó Marco! E eu, eia, com que... Ai que vergonha! Esta merda! Ó Marco! E eu tipo, estava à espera. Tu ficaste com aquele dilema, volto lá e apanho vergonha. Então estava tudo a cagar-se a rir, mano. Estava tudo a cagar-se a rir. Posso ir buscar o meu pai lá dentro? Pois, porque ele não sabia o caminho. E o gajo dizer, tens de pagar. O gajo dizer, tens de pagar bilhete. Estou a imaginar o teu pai a destruir aquilo. Não, ele estava a ficar. E o teu pai está assim, mas não por estar chateado, mas por afinal ter mesmo medo daquilo. Então estava para umas 15 pessoas, tudo à espera para ver que era o senhor que estava a gritar lá dentro. Pronto, é justo dizer que o meu pai nunca mais andou em nada de feio. Que normalmente os nossos pais nessas coisas, eles não estão ali. Sequer nem têm medo nem nada. Entram lá dentro e não percebem porque nada. É que os têm medo daquilo. Sim, sim, sim. E se for preciso, destroem aquilo. Se for preciso, arrancam lá as coordenadas aqui. Tiram a motosserra ao gajo e. Estás preparado para isso, seria, quando fores pai? Estou para tirar a motosserra. És um burrando. Mas são motosserras os Kvarna. Os Kvarna. Os Kvarna. Estilha. Estilha! Estilha é bom! Estilha! Falta. Aliás, ainda agarrando aqui neste restolho de temática de feira popular, não sei qual é que é o. Portanto, eles são obcecados, os gajos que estão a pintar os carrosséis, que eles desenham sempre gajas sempre, nos carrosséis. E há gajos que conseguem também desenhar nos caminhões. Também. Gajas e nota-se que é à mão. Sim, é tudo à mão. É gajas, é Texas, assim que. Texas. Eles, Texas. Aqueles. O deserto e tudo mais. Não sei porque é que. Também agora acho que já não tanto, mas nos anos 80 estava era muito índios na moda também. Os índios, exatamente. E muito índio. Era o que estava na moda. Não, e quando um gajo ia aquelas. Na Feira Popular também, acho que tinha aquelas girafas e aquelas coisas. E via sempre uma estátua de um índio gigante. Tipo, mas, olhar com por cima do olho. Do coisa, é verdade. Olhar. Havia sempre um índio assim. Quer dizer, mas será que alguém tem índios em casa? Sim. Eu tenho lado. Mas vivos? Claro, vai ter lá em trucis. Trucis. Que ração é que lhes dá? Trucis de lado, coisa. É o canuba. Aquilo limpo. Eu sou 80 quilos de carne. Diz-me uma coisa, ó Jiri, mas como é que fazes com o cheiro? Botas areia? Põe areia azul. Ah, pronto. Olha uma coisa. Com cristais. E resulta. Não, era normal nos cafés também existirem aquelas máquinas. Tinhas um joystick e uma espécie de mar. Mas na Feira Popular havia umas industriais que aquilo a sério? Com relógios de ouro, com telemóveis. Isso. Nunca viste isso? Não, nunca vi não. Isso. Era uma montra gigante. Aquilo era um bloco de máquinas dessas, mas cada uma com o seu tipo de cena. De prémio, não é? Então, havia uma para os mais velhos em que tinha relógios de ouro. Em que tinha acessórios para fumar. Vamos pôr ouro entre aspas, não é? Sim, eu não sei. O ouro era uma parada logo naquilo. Por exemplo, eles eram. Eu cheguei a ver isso em Barcelona. Em Barcelona tinhas iPhones, por exemplo, nessas máquinas. Só que é mesmo para picar as pessoas. Aquilo é para picar as pessoas. Uma máquina dessas com gajas lá dentro, estás a ver? Opa! Mas morrerem quando o gajo está todas arranhadas. E depois tu acaba na cabeça. Uma delas já sem o olho, caralho. Tirem-me daqui, tu, não é? É isso que eu estou a tentar, caralho. Não ponhas moeda, caralho. Passar um bocado banho de olho. Tirem-me daqui, estou a tentar, porra. E lembra-me. Lembra-me dos CDs terem uma espécie de uma. De um espaço para tu conseguires agarrar com aquilo. Portanto, o CD tinha um elástico. Ah, isso não sei, pá, não. E falando nesta espécie de bomba de gasolina culture, também aqueles triângulos de discos para tu comprares. Havia assim um triângulo que tinha três faces, não é? Sim. E que estava de cima a baixo cheia de discos e cassetes. Não tu podias comprar nas bombas, vocês não se lembram. Triângulo, agora já percebi, não é o formato de um triângulo. Sim, é o formato de um triângulo. Quatro quadrados retângulos que formam um quatro, triângulo no topo. Okay, exatamente. Certo, mas era sempre bandas de tunuca. Isso fala na tunuca. Ou pimba, sim. Ou discos e cassetes de andotas. E agora dizer isso, cassetes de andotas. Cassetes, não me lembro disso. Eu lembro-me de ver... Te lembras de que, Jiri? Das cassetes. Eu tenho uma no carro ainda. Tenho uma no carro. Temos que ouvir, mano. Encontrei a. Olha, pá, vou fazer para aqui. Encontrei a no sol da minha casa, pus aquilo. Aquilo é muito mal, mano. Aquilo é muito. É bom. É muito abordajão. É bom, por isso é que é bom. Eu lembro-me de, na altura, empreiteiros e assim. Adoravam aquilo. Era o Fernando Rocha da altura. Andavam sempre com aquilo ligado. Sim, sempre. E parecia que a repetição na altura era uma coisa que parecia novo. Estava a ouvir outra vez. A primeira vez que me apercebi que havia cassetes dessas, passou uma carrinha de pedreiros daquelas caixa aberta, pá, mas ouvir aquilo em alto som. Sim, e eles todos a rirem-se lá dentro. O que é esta merda? E um amigo meu que teve-me explicado. Eu era mesmo ignorante, caralho. Ele explicou-te o que é que eram os pedreiros? Cassetes. Os pedreiros já conhecia. Ele andou lá muito bem. Como é que se diz em França? Padreiro. Maçon. Maçon. Eu sei que era parecido com maçonaria. Então, mas olha, se ser pedreiro em França é muito mais fixe. Então, é não tu és? Maçon. Maçon. Ando com luvas brancas e como romano. O pessoal que vem cá no verão diz que sim, que lá na França é que é. É, os maçons. Lá na França tu não tens noção. São maçónicos. Tá, boa. Olha, por falar em prémios de feiras populares, eu adorava, meu. Só me calhou uma vez. Era uma coisa que eu queria muito e devia os meus amigos tinham e nunca soube onde é que ele se comprava e porque saiu uma vez na Feira Popular daqueles gajos com paraquedas, aqueles bonecos. Ah, eu adorava isso, mano. Tão bom, mas eu fazia isso. Eu lembro-me disso. Ah, pá, eu adorava esses bonecos. Eu tirava o gajo da janela. Eu ia para. Eu queria o amigo com o andar mais elevado para tirar aquilo da varanda. Então, querem que eu vos explique como é que se faz um manual rápido? Por favor, eu tentei fazer com os G.I. Joes e não resultava. São aqueles bonequinhos daquele jogo. São assim, aqueles bonequinhos de plástico. Subútil? Que vinham, não, que eram soldadinhos. Ah, ok, sim. Para jogares aquele. Sim. Agarravas num soldado desses, com uma juta, fio de juta, atavas o gajo e depois aquelas sacas transparentes do peixe, abrias uma saca dessas até ela ficar quadrada e nas pontas atavas o fio. Atavas assim o fio. E depois mandavas o gajo e aquilo. E dava? Então não dava. Olha, casa, essa cena é uma caiva, já vou já tratar. Mas eu nunca mais encontrei, adorava ter um hoje em dia. Eu agora lembro-me umzinho que eu tinha que alguém lhe disse que os gatos que iam sempre de pé. E ele, não contes mais nada. E ele foi para a janela, descarnou dois fios. Porque o gato à terceira vez já não quis cair. E dava-lhe choques no cu para ver se aqui ia sempre de pé. Até que ele morreu. Mas com choques ou da queda? Oh, possivelmente os dois. Os dois. Oh, mano, e como é que se chama esse amigo, Marco? Não posso dizer. Pois, será que se chamava Marco, Marco? Não posso dizer, mano. Chamava-se Marco? Quem descarna fios e enfia fios no cu de um gato é não perigo. Sabe o que é que faz não, aqui. Não. Se calhar descarna fios e mete-os no cu. Eu não sei de vocês, também dos nossos ouvintes, mas eu, como vivia na aldeia, eu enquanto puto. Com o meu primo, nós não podíamos ver uma casa em obras. Claro, tens que ir. Tínhamos que entrar lá para dentro. É uma aventura. Tínhamos que entrar lá para dentro. Os andaimes. Portanto, tudo aquilo que desse para destruir. Pôr a botoneira a funcionar. Exato. Também fiz isso. Mas sentavas-te lá dentro, não? Não, mas metíamos a botoneira a funcionar. É verdade. Eu lembro ver putos sentavam-se, não muito para dentro, e depois andavam ali às voltas. Era o carrossel dos pobres. Mas diz lá. Não, eu acho que era isso que ia falar. Boas memórias. Opa, nós fazíamos uma coisa que era muito ingrata, que era roubar laranjas. Uhum. Pronto, isso não é parte ingrata. Isso não é ingrata. Não, isso é ir à fruta. Até acho que a juventude hoje em dia está a perder uma aventura de íamos aproveitar aquilo que as árvores tinham para nos dar, mas a utilização dessa fruta não era a melhor. Então um gajo ia, exatamente, ia para a berma da estrada, escondido atrás dos arbustos. Não, para mandar os carros. Não, não eram os carros. Era um gajo de mota que passava lá todos os dias. Pior. Eu pensava que ele dizia não. O gajo, todos os dias, às 6:30, ele passava. Estás quanto, a ver? Quanto é que tu mataste? Não, não, mas a questão não é essa. A questão é que aquilo passa a estar. Aquilo eram dias e dias a tentar. Estás a dar um homem? Tu e o homem não fazia nada. Porque só tinhas um shot. Estás a ver? Muitas vezes ele nem sequer via a laranja porque nós não acertávamos. Não passava perto. Houve um dia que acertámos. Na cabeça? Na cabeça, o que é que acontece? Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Ele pensou que era um mosquito. O gajo levou aquilo na cabeça, parou a moto, começou que é que a olhar. Aqui? Opa, cheira uma laranja. Shrek. Oh. Shrek, é. Cheira-te a melancia. E pronto, seguiu a vida dele e nós deixámos de fazer isso porque aquele não teve nenhum retorno. Pronto, não teve nenhum retorno, mas sim, já. Ele mas... pode estar a descobrir hoje quem, é, que, quem é que lhe mandava a laranja. O Nuno chegar a casa e levar com uma laranja. Não, na não mexer a que ele seja o gajo dos podcasts. Olha, ficaste surpreendido. É verdade. Mas agora que falaste de ir às obras, o que eu costumava ir roubar para as obras era aqueles tubos para depois poder lançar aquelas cenas de papel. Fazias em forma de ser. Ah, isto roubavas tubos para mim. Né? Tu mascavas que 5 kg de papel. Ah. Mas quais tubos? Bah, tubos de. Sei lá, daqueles elétricos, meu. Ah, daqueles plásticos. Eu fazia com uma caneta bica, não era com. Não, mano, tu estás a falar de mastigar o papel e cuspir, não é? Estou a falar. Pegavas um bocadinho numa tira de papel, embrulhavas em cone, metias dentro do tubo daqueles. Ok. E assim sopravas. Pá, mas aquilo. Punhas vários tubos, punhas. Ok. Estavas com aquelas fitas adesivas com várias cores, pá, ficavam armas brutais. Vocês não? Não, eu era abelhas quentes. Sim. Yeah, com tiras de cobre, não é? Arame. Eu, muita vedação cortei eu. Pá, vocês são um perigo. E uma vez mandei aquilo ao meu professor de história, no meio de uma cena na escola, e ele estava de costas, e mandei-me uma buta bardascada nas costas. E ele me quem é que fez isto? Eu estava no meio de. Não faço ideia. Há pessoas muito ordinárias. Há pessoas muito ordinárias. E aquele gajo que nunca evidenciava que tinha sido ele? Não fui eu! Não fui eu! Eu! Até eu estava quieto a olhar, não sei para onde, serem muito específicos. Até o Luís! Mas onde é que faz? Eu é que vou para a rua. Vamos. É para ser cigano! Vamos ficar com Radiohead, um tema que foi gravado há 20 anos atrás, mas que não foi lançado. Foi lançado agora na reedição de OK Computer. Eles deram-lhe um nome OK, Not OK. E é de lá que vamos ouvir este Lift. Já voltamos. The plan. Radiohead Lift, editado neste ano de 2017, composto em... Há 20 anos. Mas contas assim. Há muito tempo. Os hipsters vão dizer que já conheciam visto, isto. Já tinha visto. Em 93. O gajo enviou. Eu gravei isto. O gajo por WeTransfer mandou-lhes isto. Estávamos no centro de recreativo da Conchada e fui eu que... Isso não acontece. Tipo, vocês às vezes descobrem uma música e covem, não sei o quê, depois passado uns meses alguém diz, opa, isto é muito bom, e tu já tinhas descoberto aquilo. Pelo amor de Deus. E quando tu dizes que descobriste, o gajo pensa, está bem. Deves ter descoberto, sim. Últimos 10 minutos desta emissão, sim. Curiosamente, estava aqui a navegar, a surfar, como quando surgiu a internet, quando a internet começou assim. Eras um internauta que surfava na web. E agora, e hoje em dia pode-se fazer quase tudo pela web. Epá, e quando eu descobri que se estava a mandar mensagem SMS através da... Havia sites disso. Ora bem, sim. Paulo. Está aqui o... Pois é, quando as pessoas falam assim de boca. Entre os dentes. Vamos lá. Vamos aí à rubrica então. Era isso. Estive aqui a surfar no mural do meu Facebook e encontrei uma ligação patrocinada. Neste caso, Açaí Supera. Açaí, né? Portanto, isto foi um indignado da internet que escreveu isto, porque isto está em maiúsculo. Está muito chateado. Eu vou-me afastar um pouco do microfone para poder ler isto. Como ele for, vá lá. Açaí supera nas lojas de Pingo Doce! O Açaí supera! Está agora à venda nas secções de congelados, nas lojas Pingo Doce! Por todo o país. As lojas estão espalhadas por todos os distritos de Portugal continental e também na região autónoma da Madeira, exceto nas alencadas no final deste post. Veja aqui a localização. Não vamos ver... Isso é um anónimo? É um... O quê? Isto é uma empresa. Uma empresa que... Nem será melhor um gajo que não tinha nada a ver com aquilo. Exato. Ter escrito isto. Desta forma. O Manuel Joaquim. Só por sim. Vamos aos comentários. Muito possivelmente estão aqui internautas a precisar da nossa ajuda. Está aí um Aurélio qualquer, de certeza. Está aqui uma Silvana Nicolau. Serve? Vai, siga. Ela pergunta, é uma pergunta muito básica. Há aqui no Pingo Doce em Sines... Portanto, esta aqui. Se calhar vai ver isso. Eles responderem. Sim. O homem pôs uma lista onde é que havia. Ele perguntou se havia ensinos ou estava a afirmar. Ensinos. Sim. Diz que havia ensinos. Ah, estava a dizer. Ah, mas ela também. Podemos escrever assim. Mas se calhar não há. Mas se deres um saltinho ali à Lausanne, também não podes encontrar lá. Também não perdes nada. É isso. E sementes de goji. Sim, comes goji. Açaí, sementes de goji também. Adoro açaí. Faria vida leve. Vendo serve de refeição no verão, é muito leve e refrescante. Está todo queimado. Ai, Jesus. Se é aquele velho que faz aqueles vídeos para o YouTube, a fado de melancia e de meloa, vocês já viram? Já, pá. Oh, pá, delicioso. O hetero total. Como é que é? Hetero total. Vocês têm de ver isso. Sim. Mas é o nome dele? Opa, YouTube, pões, tens aí 2 minutos para pesquisar esse vídeo. O canal vai dizer, opa, aqui não entra mais nada que senão heteros. Hetero total. Sim. Mas espera aí, mas se é o da melancia, não é mesmo? Não é que opa, é um tipo que fala de meloas e melancia. E fala assim: coisa tão boa, deliciosa, maravilhosa, gostosa. E depois para e diz: melancia é melhor. Melancia é melhor. E depois, it is wonderful, fantastic, amazing. Já sei quem é essa peça. Maravilha! Parece o meu tio. Bonito, bonito. Parece o teu tio. Parece o meu tio. 10 panelas de sopa, estás muito bonito. Tal e qual diria. Vamos deixar as pessoas irem à procura disso. disso. Tens procura, sim. Mas continua a ler então as perguntas. Não, ali aquele está muito positivo. O pessoal está todo. Sim, está todo agradecido. Concorda. E portanto, se concorda, nós também concordamos. Apareceu aqui então patrocinado Água das Pedras. Dá mais cor, sabor e frescura aos teus festivais de verão. É porque eles bebem Água das Pedras. Puta, banho mijarda da Água das Pedras, mano. Só se for com a gin, enfim. E dá mais cor, não sei o quê. Junta-lhes uma pedra de sabores, ou duas ou três, lá está. Daquelas espertalhões. Daquelas pedras que se queimam. Olha, grandes. Tu és tão bera, Marco. Como é que as velhas estão assim? Olha, tu e quem... Vamos fazer sopa da pedra? Eu levo a sopa. E depois havia sempre um gajo que dizia, agarrava na pila por cima das calças e ai, x-carnua, vão. Curiosamente, não há. Era eu que fazia isso. Não há neste post ninguém à procura de satisfações. Portanto, hoje, esta nossa tentativa de ajudar pessoas, não consegui, não foi. Vamos ter então. Vai ao Facebook da Rita Pereira, há sempre qualquer coisa. Não dá, já não temos tempo. É pá, por falar em Rita Pereira e pessoas conhecidas, a filha da Carolina Patrocínio. Rápido. Está toda queimadinha. Toda queimada do sol. E muita gorda. Mas isso é como se quer. As criancinhas querem-se gordinhas. E tu devias saber disso, iria. Vamos, tu é que és o pedófilo de serviço. Vamos aproveitar para nos despedirmos assim deste espelho de Narciso. Foi um prazer ter estado aqui estas horas convosco. Vocês os três, claro, e com todos os nossos ouvintes. Voltem para a semana, quer que seja na Rádio Universidade de Coimbra em 107.9 ou RUC.fm, quer seja no iTunes ou no Mixcloud. Podem nos apanhar. Passem também no Facebook. Nós estamos por lá. Nós por lá partilhamos os episódios. Vamos fechar este programa com a Laurel Halo, ela que passou por Coimbra há uns anos, num aniversário da rádio. Vamos ouvir do trabalho novo Dust, Moonwalk. Até para a semana. Oh my God.